feito pica-pau na madeira, vai bicando, vai bicando. Venha conhecer Demolição Madeiras, compras e vendas de madeiras usadas, casa, tulhas e barracão, e madeiras demolidas. Tá chorando? Pérola tem o comprador certo. Demolição Madeiras fica na rua Madrigal, venha conhecer. Telefone WhatsApp 99912-6859 ou 99718-5230. Demolição Madeiras, será um prazer atender você. O meu desejo acendeu e no frio da solidão. Venha conhecer Demolição Madeiras, compras e vendas de madeiras usadas, casa, tulhas e barracão, e madeiras demolidas. E a saudade... Pérola tem o comprador certo. Demolição Madeiras fica na rua Madrigal. Venha conhecer. Telefone WhatsApp 99912-6859 ou 99718-5230. Demolição Madeiras, será um prazer atender você. O meu peito quer... Chora solidão. Venha conhecer Demolição Madeiras, compras e vendas de madeiras usadas, casa, tulhas e barracão, e madeiras demolidas. Pérola tem o comprador certo. Demolição Madeiras fica na rua Madrigal. Venha conhecer. Telefone WhatsApp 99912-6859 ou 99718-5230. Demolição Madeiras, será um prazer atender você. Tá chorando. Venha conhecer Demolição Madeiras, compras e vendas de madeiras usadas, casa, tulhas e barracão, e madeiras demolidas. Pérola tem o comprador certo. Demolição Madeiras fica na rua Madrigal. Venha conhecer. Telefone WhatsApp 99912-6859 ou 99718-5230. Demolição Madeiras, será um prazer atender você.